André Cedires, o Naldirig Koala. Fica um broncador da bregadeira pra tocar no paredão, viu? Alô, Sancler, Cedês, tamo junto e misturado. Carretinha treme, treme, me avisa que estourou. Alô, Alô, Cedês, é nóis, hein? E bandido sem coração não se apaixona, fode falando que ama. Bandido sem coração não se apaixona, fode falando que ama, fode falando que ama. Quer fuder comigo, casa-me que com o motão. Quer fuder comigo, casa-me que com o motão. Cavocadão, vai colocadão no meu bucetão. Cavocadão, vai colocadão no meu bucetão. Cavocadão, vai colocadão no meu bucetão. Cavocadão, vai colocadão no meu bucetão. Colocadão, vai colocadão no meu bucetão. Cavocadão, vai colocadão no meu bucetão. Alô Henrique, divulgações, o moral de pau Brasil. Tamo junto e vai bater nos paredões. Alô Alisson Cedês, e avisa que estourou. LC divulgações, hein? E bandido sem coração não se apaixona, fode falando que ama, fode falando que ama. Bandido sem coração não se apaixona, fode falando que ama, fode falando que ama. Quer fuder comigo, casa-me que com o motão. Quer fuder comigo, casa-me que com o motão. Cavocadão, vai colocadão no meu bucetão. Cavocadão, vai colocadão no meu bucetão. Cavocadão, vai colocadão no meu bucetão. Cavocadão, vai colocadão no meu bucetão. Colocadão, vai colocadão no meu bucetão. Cavocadão, vai colocadão no meu bucetão. Tamo junto, meu patrão João Vitor Cedês. E é nóisinho que vai bater no paredão. Meu parceiro Fabiano do Crio Estilizado. E avisa que estou. Tamo junto.